autoprotetida. Aciona a identificação, apesar de chegada a mão, desça para 4 mil pés, voltímetro 912, vigilante radar. 4912. Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Oceaner 6326. 5193325, boa viagem. 3325, obrigado. Desça com referências visuais, informe cruzando 025, Lima, Kilo X-Ray. Oceaner 142, decolada 00, chame e controle de frequência 119-35. 935, grato, 6142, Oceaner. 3 Salvador, Oceaner 6142, boa tarde. Salvador, Oceaner 6142. Perto, aproxima as coisas, então. Oceaner 6142, contato com radar na decolagem, sua para nível 350, perfil PUCA. 350, pode embora, Caju, senhor. Guarde. Oceaner 6142. Juliette chama Recife agora 251. Lima, copia o controle. Chame Recife em 1251. Diga. Livre frequência para coordenação com tráfegos locais. 5491 Salvador. 5491 Fiente. Consegue para 2000 com 1012. 5491 Fiente, 2000 com 1012. Verificar que o sistema de tocagem e após o sinal amarelo, não deu vermelho, ok? E ficou, deu uma ciclada também, deu uma ciclada. Ah, é... Tá com problema aí no gate 01? Não, não é o gate, que é o centro caso ali, o automático ali. Sistema de orientação de aproximidade do gate. Ah, sim, é isso. Vou chegar com o pessoal de férias, já. Claro, radial 280? Ah, inicialmente arbor. Aguarda. Do plano? Só 3 meses. Entendo, não consumo, mas é que eu já estiver no sistema, eu chamo. Claro. Ok, confere, identifique, deixe mantenha 050 na chegada. Romeu 142, voo Romeu Fox 018. Aptio Romeu Fox 18, Romeu 142. Golf Romeu Bravo, Salvador. E para sair em condições visuais, confirme a atitude que está mantendo, 2500. Condições de prosseguir no mil pés na proa da rotatória. Mil e quinhentos com 1012 na proa da rotatória, informe visual com o campo. O Romeu Bravo. Eu estou no meu livro agora, frequente para a coordenação local para o retorno. 5491-2000, livre LS, semana 1012, forma estabilizada. 91 no escudo. Para 2000 em forma estabilizada. 491 no frente. O Hotel Romeu Tango, serviço radar encerrado, familiares agora, 120.1. Está livre de dizer, reforça até. 491 já interceptou o localizador. Ah, tá visual pro campo? Negativo ainda. Ok, mantenha-se no log e informe visual. 491 no tente. Salvador? Chame Recife, 2545. 2545, Jackson. Vou na 649, com a informação Romeu, autorização para Ilhéus. 49 Ilhéus, confirmando o 240. Firmo. Um minuto. Autorização. Prepare a Dael. Dael. Salvador, 5491, boa tarde. 5491, continue essa aproximação, cheque no esposo, e pode passar no nosso dos tempos. Lima Serra Juliette, Controle Salvador. Recife 251, hotel 13325. Recife agora em 1251. Avistando baixar trabalho. Vive 5491, trato-me avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus com 09 nós, quem negar no 0 ou no 2. 5491, 7. Golfe Romeu Bravo, tá visual pro campo? Negativo, Golfe Romeu Bravo, transforme visual com campo. Gol no 1807 Salvador. Chamei. Desça para 2000 após o desvio, voe na proa de duna em forma estabilizada. Conta de Anápolis 35, contra. Confere com o 2, no contato para o posto. Boa tarde, gentileza, identifique, desse mantenha 0,50 na chegada. Manhã na chegada, mantenha para 50 aqui por 25 minutos para a formação. Positivo, 50 na 50, informe terminal de desvio. Positivo, não tem problema. Mil e 12. Solo livrou na Delta 5491. 5491, chame solo frequência 1219. 1219, grato, bom trabalho, bom dia. O Wolf Romeu Bravo chamando torre agora, 1862 na proa da rotatória. 18, Onda Brava, 1862. Antes da Juliette, ainda não tem informação do estacionamento. Reportagem da Juliette, o 54. Solo Salvador, o 3725 da informação Romeu, 170 para Aracaju. Pode ser a 3 milha da final da ONU 7. Oi Salvador, forte microfone essa frequência, poderia confirmar a mensagem? Informe Wolf Romeu Bravo, continua essa aproximação, reposta 3 milha da final da ONU 7. O Golfo Romeu Bravo, feito de pouso para pista 10, CGL 10, Golfo Romeu Bravo. Uniforme Golfo Romeu Bravo, ingresso na perna do vento da pista 10. Golfo Romeu Bravo chamará a perna do vento da 10. Ingressa Juliette até a posição remota no quadro principal. Juliette remota no quadro principal. Salvador, boa tarde, eu vou 4131 para Campinas no 310, fechar Romeu. 5414131, da Azul, só um minuto, prepara da El, 310 já aprovado, Campinas. Prepara da El. Quanto tempo até Campinas? Pro 4131? É, só pra saber o tempo aí. 2 horas e 9 minutos. Obrigado. Lima 3217, identifique, deixa manter o 060. Boa tarde, Oxané 6321, autorização Brasília. Em só um minuto, 6321, número 3, aguardando autorização. Oxané 6321. Guarda. Se eu puder, poderia só informar a saída para Brasília? Positivo, arvo. Obrigado. 3-1 azul, cópia. Cópia. 360 aprovado, rota pisolando meia, decolado no zero, curva à direita, deixo de Adael, Leda, Bosch, Leda, voa bridge, 5-1-3-4 transponder, controle opera 1-9, decimal 3. Só aguardar na perna do vento? Afirmativo. Depois de Leda, voa bridge, controle pressionado 3-5, transponder 5-1-3-4, fazer 4-1-3. Reto, chame o ponto para posicionar. Bip 5627, para cópia. Pronto para cópia. Ok, estou confirmando, o senhor solicitou 7-0, não foi? Afirmo, 7-0. Tem aprovado 9-0 no sistema, quer que convém no 7 ou 6 ou 9? Não, a gente aceita 1-0. Então, aprovado Aracaju, 9-0, decolando 1-0 pela esquerda, no perfil da Puca, Jam, após Jam, Aracaju. 5176 transponder, controle da PR1 no 9 decimal 35. Está autorizado então, o 5627, 190 Aracaju, decolando 1-0, esquerda após, Puca Jamo, direto Aracaju. Transponder 5176 e controle 119-35, 5627. Confere, chama o ponto de plantar para posicionar. Autorizado 2 semitáxi, 649. Autorizado, 649. Trip 5627, então correto o fechamento, chame no fundo do bloco, pode 3 para o posto de nada. Vou chamar para o posto de estacionamento. 5627. 1807, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 09 nós. QNH 10-12. Livre pouso com 1807. Bruno 807, forma o tráfego, setor norte, mantendo 1.500 pés, não interferirá no pouso. Tá, ciente, tá com a lição de queda, Bruno 807. Então, meu bravo, convém se visar o contrato na final. Professor, meu bravo, na escuta? Afirmativo, professor, meu bravo, ciente do tato, visual, já peguei ele aqui na cidade. Professor, meu bravo, se ajuste para ser número 2 para pouso. O Golfo do Bravo evitado aqui na perna do vento da aula 3. Câmara livre, direto para a base. Golfo Romeu Bravo, reporte iniciando base. Golf Romeo Bravo, curta sinal da... Golf Romeo Bravo, Golf Romeo Bravo, tira a base, dá 1-0. Pode ingressar no sinal. 7 no solo, S2, 4 repeats pela direita, chama no solo, 1219. Direita, 1219, gol, vai estar no centro. Sou Salvador, gol, São Del Bravo, na base da 1-0, Francisco, PVL 1-0. Golf Romeu Bravo, e curte a base, reporte na final. Alô, Salvador, voo 1807, Librão. Alfa, reportando Juliette, voo no 1807. Reportando na Juliette, 1807. Boa tarde, senhor. Aqui é o 6427, sobre tudo de patrulhamento, já vamos para a porta. Roma 649, para o táxi, POB 87, 2 horas e 30, Aracaju. Sim, no 649, confirmando. 87, 2 e 30, qual o alternado? Aracaju. Aprovado, Indy Alpha 286.14, ajustado 10, 12. Ideal, foi 2,6, obrigado, uma boa. 6327. 6327, ideal, só um minuto com autorização. 240? Afirmativo. É, só mais um minuto. O Chané é 6327. Ok, por que a gente só poderia adiantar a saída pra nós? Afirmativa, da El. Da El, certo. Número 070 para o 050, o Chané 6314. Positivo, desce para 2000, está livre ELS, forma estabilizado, 6314. 2000 ELS, eu botaria estabilizado, 6314. 3192, chame a torre de comando, 1862. Zé Chimé, estabilizado, boa tarde. Boa. A OBT dele está para 1944, foi feito uma CHG, confere o horário. Está 210. 2, 1-2. Azul 4133, táxi aprovado, prossiga participar em Alfa 1-1-8 nesse momento, quando espera, ajusta no 0-2. Poderia repetir os dados, por favor? 99 a bordo, com 0343 de autonomia, alterna Ribeirão Preto, autorizado para em Alfa até o ponto de espera da 1-0, lá de 136. Salvador, gol São Del Bravo, 500 pés curva direita, para corredor a certo.